apaixonado pra cima do povo. Tá vendo por que saiu do grupo? Vocês que pegam minha foto falando montagem, quer dizer que eu tô infectado com coronavírus, né? Tô infectado com o tabaco da mãe, com o chibiu da mãe, com o coronavírus que eu tô. É a buceta da mãe, a buceta da mulher, viu? O cu da irmã, o cu da tia, o cu da prima, o cu da avó, da paravó, filha da puta. Viu, seu rebanho da desgraça aí? Pois na minha certidão. Eu vou sair dessa desgraça, viu? Me apagou do zap zap, me tirou dos seguidores. Deixe de stories. Postando fotos antigas, implora por curtidores. Deixe de stories. Me apagou do zap zap, me tirou dos seguidores. Deixe de stories. Postando fotos.